pobrezinho dele. E isso serve pra mostrar o que dá a gente se meter com quem a gente não conhece. E você vai sentar aí e prestar bastante atenção. Tem que ter competência, muita disposição. Muitos anos tá na pista, som legal é tradição. Tem que ter competência, muita disposição. Muitos anos tá na pista, som legal é tradição. Muitos anos na